Bom dia para todos na mesa, né, e para quem está ouvindo a gente. Os textos de hoje marcam o final do período de reflexão sobre a Trindade que a gente teve e fazem a transição para a gente começar o caminhar normal do tempo comum de leitura da Bíblia. Queria amarrar na fala de hoje um pouco do que a gente passou nesse período que vem desde a Páscoa, Pentecostes e Trindade. A gente vem lendo uma série de coisas e percebendo uma série de coisas sobre Deus. Primeiro de tudo, eu queria voltar para esse livro de Jó, que a gente não vai voltar a lê-lo agora imediatamente, mas queria recomendar realmente, quem puder, lê o livro, né? São 42 capítulos interessantes, isso aqui está chegando no final do livro. E isso depois de uma longa história. Jó é um camarada, é uma história poética, não é um livro poético, não é um livro histórico, mas conta a história de um cara que tinha tudo: bens, família, prosperidade, bom nome, estava bem. E esse cara perde tudo, né? Perde filhos, perde família, perde posses e, no fim, perde a saúde. E nessa história poética, é como se Deus e o diabo estivessem fazendo uma aposta, né? Aposta perdida desde o começo, porque o tempo inteiro que ele está passando por esse sofrimento, ele não só depois de perder isso tudo, que já seria suficiente, ele começa a receber a visita de amigos, né? Que ficam ali num jogral com ele, falando basicamente: você deve ter feito alguma coisa errada. Você está passando por isso porque aconteceu alguma coisa que você fez errado. Você está escondendo algum pecado. Você tem algum negócio errado na sua vida. Essa é a primeira coisa que acontece quando a gente passa um sofrimento. A gente quer encontrar uma razão direta, né, causal. Esquecendo que na vida, e essa é a lição principal dessa literatura antiga, mostrar pra gente: na vida a gente passa problemas. E Deus não está do lado da vida, está do lado da gente. Né? A vida é inerente a ela o sofrimento, seja em que sentido for, a gente passa na vida por sofrimento. E o sofrimento é absurdo, ele não tem uma razão direta. A gente tenta achar: estou passando isso por causa daquilo, estou passando isso porque está acontecendo aquilo outro. Como se uma razão mítica qualquer fosse dar uma explicação para o sofrimento. E o sofrimento não tem uma razão óbvia. O sofrimento é ruim. Ele é um evento horroroso, que está contado dessa forma poética, dessa aposta entre Deus e o diabo. E, na verdade, como diz a Bíblia, né, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mal presente no mundo é o causador final de sofrimentos, inclusive com pessoas boas, né? Porque a pergunta é: por que pessoas boas passam por coisas ruins? A gente fica querendo achar: bom, porque as coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas ruins, com pessoas mais ou menos, com pessoa rica, com pessoa pobre. Câncer não escolhe endereço, tragédia não escolhe endereço. Essa noite, por exemplo, teve um prédio em Londres que pegou fogo, 27 andares. Morreu um monte de gente lá dentro, cozida. Boas, ruins, melhores de vida, piores de vida. Isso acontece por causa dessa concentração maluca, da malignidade que tem no mundo. Isso faz parte. E esse arrazoado que vão fazendo com Jó, ao longo do tempo, vai levando ele a entrar em parafuso e, no fim das contas, questionar o próprio Deus. Fala: pô, qual é a razão disso tudo? E aí nós estamos aqui no meio daquilo que é a maior bronca que você vai encontrar na Bíblia inteira, né? Ele falando e ele botando uma enquadrada no Jó, dizendo: cara, quem é você? Você sabe lá o que, os detalhes da vida, as implicações, como é que a águia subiu, como é que o camelo faz isso, como é que o avestruz faz aquilo outro, onde é que está a beira do mar, onde é que diz o limite. Foi você que bolou isso tudo, cara. Você não sabe nada. Quem é você para elucubrar isso tudo? Mas o mais importante não está nesse capítulo que nós lemos hoje. Está lá no final, no livro de Jó, no capítulo 42, quando Jó, depois de ouvir toda essa enquadrada que Deus dá nele, e aqui ele já deu a primeira dica nesse primeiro versículo, no versículo 4 aqui do capítulo 40, quando ele diz: o que que eu vou dizer? Eu vou abrir a boca aqui, não tenho nada para falar. Você fala eu já falei uma vez, eu vou ficar de boca aberta porque estou falando bobagem. Mas o versículo chave vai acontecer lá no versículo 42, que é assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se tem uma coisa que Deus usa durante os períodos de sofrimento da gente, de questionamento, de perguntar, de inquirir, de calcular, de procurar qual é a razão que eu estou passando por isso tudo. Primeira coisa, Deus aguenta. Então você pode dizer, ah, não pode falar isso para Deus. Pode sim. Pode chamar Deus de incoerente, de incompetente, de inconsistente. Só seja, né, assim, maduro o suficiente para falar e depois ouvir. Porque chamar Deus de incompetente, de inconsistente, de incoerente, dá as costas, qualquer um faz. Né? Bater na orelha do cara e sair correndo, qualquer um faz. Agora, já que vai encarar, encara e espera a resposta, que é o que Jó fez, que é o também que Abacuque faz, né, no seu livro também. Questiona, Deus aguenta, primeira coisa para dizer. Segundo, ao questionar, no período de sofrimento na sua vida, no período de dificuldade, de perplexidade, de coisa que você não entende, você vai entrar em dimensões de raciocínio, de reflexão que são muito mais profundas. E a experiência de quem passa pela vida, quando você tem 18 anos, você tem muita certeza. Tenho aqui a Vitória que está aqui, está com 18 anos. Com 18 anos, a gente tem muita certeza. E a gente pode ficar certa, quando você inverter esses dois números e virar 81, suas certezas vão se dissolver muito mais. Tem muito menos certeza. E muito mais a gente vai saber da vida. Tem uma menina aqui que tá, já passou, né? E sabe perfeitamente que a vida é mais profunda do que a gente pensa quando é mais jovem. As coisas são mais profundas. Se a gente faz essa caminhada da vida dos 18 aos 81, né? Se a gente faz isso com sabedoria, buscando Deus, questionando quando for necessário, vai acontecer que lá no começo, com 18 anos, como eu tenho certeza que acontece com você, Vitória, você vai dizer, Deus é bom. E eu tenho certeza, se perguntar para você, Deus é bom, Vitória? Você vai dizer, sim, Deus é bom. Se eu perguntar para a Dorinha, Deus é bom? Mas eu garanto que Deus é bom dela é completamente diferente do teu Deus é bom. É muito mais profundo, apesar de ser a mesma frase. Porque Deus é bom olhado para trás, olhado depois de passado por tudo, visto tudo, visto, passado e experimentado, e principalmente sendo sido feito isso diante de Deus, permite a gente passar por uma experiência de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora entendi mais profundamente, não a minha situação, não, Jó não tem uma única explicação dada por Deus por tudo que ele passou. O que ele passa a conhecer é Deus de maneira diferente. As perguntas que Jó fez para Deus, por que que eu estou passando por isso, não são respondidas. Ele nunca soube da aposta que teve do diabo com Deus, entendeu? Esse papo não passa, essa explicação não é dada. Porque não é esse o ponto. Esse é perder a perspectiva. O que acontece com a gente durante o período de sofrimento, de perplexidade, de dúvida, é que a gente passa a conhecer Deus de maneira mais profunda. A gente passa a ter uma experiência de vida mais profunda. A gente transforma a nossa compreensão sobre as coisas. A gente passa a perceber que Deus não é um troço, um amuleto que a gente carrega no bolso para proteger os nossos negócios. Ou você bota Deus é amor, ou bota uma figura, ou bota um crucifixo, ou faz alguma coisa como se fosse um amuleto. Que tipo, bota um santinho pendurado no seu para-brisa do carro, leva uma bênção de capuchinho. Nada disso é Deus. Deus não é teu empregado. Deus não é um amuleto. Deus não é um sinal de boa sorte. E Deus nos chama para uma relação profunda com Ele. Para que se alguma coisa serve, o sofrimento é para isso. Mas só serve quando a gente realmente entra num arrazoado com Deus. Quando a gente topa discutir com Ele. Quando a gente se incomoda o suficiente, tem coragem de questioná-lo e de ouvir o questionamento que vai vir. Senão, sofrimento não é garantia de aprendizagem para ninguém. Tem gente que sofre 50 anos da vida. É como um aluno que repetisse 50 vezes o mesmo ano, não aprende nada. Sofre, sofre, sofre. Então, sofrimento não causa aprendizagem. O que causa aprendizagem é reflexão sobre o sofrimento. Experiência não te. Ah, eu tenho muita experiência de vida. Bom, pode ser experiência de como fazer errado a vida inteira. Experiência não muda nada. O que muda é reflexão sobre a experiência. É pensamento sobre a experiência. É andar com o Senhor durante a experiência. Isso muda a cabeça da gente. Isso ensina a gente. O Salmo falava exatamente isso, né? Sobre a voz do Senhor. E essa voz, quando a gente ouve essa voz, na nossa reflexão, na leitura da palavra, ela realmente tem capacidade de mover montanha, de fazer o Líbano saltar como um bezerro, né? Como um cabrito, quer dizer. Né? As coisas mudam, viram de cabeça para baixo, quando a gente se coloca para ouvir essa voz. E aí, o último texto de hoje, tem uma palavra só que eu queria guardar dele. Jesus falou aqui: olha, eu vou embora, vocês estão comigo, tá tudo bem, mas eu vou mandar o Espírito Santo, e ele, olha a palavra que é usada aqui, e o Espírito Santo vai lhes ensinar todas as coisas. Essa palavra, a gente perde ela fácil, fácil. Porque parece que vai vir um espírito, né, que vai ficar dando aula para você. A palavra ensinar, no latim é insignare. Insignare é pegar um ferro quente e marcar um boi. Ensinar é isso, você vai deixar uma marca. A gente pensa que vai vir um espírito para dar aula para você. Cara, o Espírito Santo ensinará todas essas coisas. Bom, para pensar, Jesus estava fazendo o quê, pessoal? Jesus estava ensinando todas as coisas. Ele estava compartilhando conhecimento. Ele estava demonstrando uma série de coisas. Falando, não se preocupem, vocês vão se lembrar. Porque agora, isso que vocês ouviram com a sua mente, isso que vocês perceberam, isso que vocês assistiram, isso que vocês ouviram, o papel do Espírito Santo, para terminar essa nossa reflexão sobre a Trindade, o que o Deus Pai tem para nos ensinar, que é demonstrado em Jesus, o papel do Espírito Santo é aplicar uma marca permanente, como um ferro do boi, sabe? Que deixa aquela marca permanente no couro do boi. O papel do Espírito Santo é fixar esse negócio no nosso coração. Insignare. Ensinar. Por isso que, mutatis mutandis, quando a gente fala que na escola o que se faz é ensinar, é porque é sofrido mesmo, né? Ensinar é um troço muito sofrido. Aprender é muito agradável. A vaca aprende com a língua, né? Aprende. O mato digere, come, mastiga e tal, e vira vaca. Isso é uma maneira. Aprender é legal. Ensinar é receber uma marca. Nem sempre é agradável. Muito desse ensinamento, muito desse aprendizado nosso transformado em ensino, vem nos sofrimentos da vida, vem nas coisas difíceis que a gente passa. O Espírito Santo vai estar ao nosso lado, impregnando, marcando, deixando uma marca, um sinal inesquecível, que vai servir no fim da conta. Ele fala: não se preocupe com o que você tem que falar. Fica tranquilo que você vai lembrar. Porque aquilo tudo que você ouviu, isso aqui mesmo que você está ouvindo na mesa, as leituras que você tem, a vida e o Espírito Santo vão ser os elementos que vão transformar isso numa marca no seu corpo, tão indelével, que assim como uma cicatriz não dói, mas ela te lembra claramente o que aconteceu ali, você vai lembrar direitinho, pode ficar tranquilo. Confia no Espírito Santo, que o papel dele é esse, é deixar uma marca permanente na gente. E raciocine nessa palavra, é ensinar. Ensinar e deixar uma marca. Que Deus abençoe todos, que a gente tenha um dia bem legal e que os ensinamentos do Espírito Santo, dentro do possível, sejam suaves. Quando o sofrimento vier, apresente diante de Deus, reflita sobre ele. Lembra, não é a experiência nem é o sofrimento que te ensina nada. O que te ensina é a reflexão sobre a experiência, a reflexão sobre o sofrimento. Deus abençoe a todos.